Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Esta semana temos connosco o Sr. André. Olá. O Sr. João. Como é que é? E o menor, Gonçalo. Epá, como é que é, pessoal? Tudo bem? Epá, 15 então. Esta semana continuamos em quarentena e decidimos para... Pá, porque nós não falamos de filmes há muito tempo e achamos que pá, estava na altura trazer esse tópico de volta. E então optámos por quê? Por falar-vos um pouco daquilo que é a origem do cinema. Podíamos falar sobre Citizen Kane, talvez até Casablanca, possivelmente Beach Bum. Mas vamos optar por uma trilogia e outra coisa que também aconteceu recentemente, que melhor simboliza os tempos áureos do cinema de aventura e que é basicamente o template para todos os filmes de aventura histórica e de ação histórica desde então. Realizado por um realizador realizado por um gajo espetacular da história do cinema chamado Spielberg e escrito por um gajo que devia trabalhar na limpeza de corredores de escola chamado George Lucas. Quem não adivinha vai saber agora. Estamos a falar de Indiana Jones, também conhecido em português como Índio João. Índio João, exatamente. Exatamente. Índio Jonas, pá. Índio Jonas. Índio Jonas. Índio Jonas. Não, isso é PTBR. Isso é PTBR. É Índio Jonas. E os salteadores de arca frigorífica. Esta saga conta com 4 filmes. Quer dizer, conta com 3 filmes. 3 e meio. 3 e meio. 3. São 3 filmes e depois uma coisa que aconteceu que o Gonçalo aparentemente gosta muito. Não, nunca disse gosto muito, só não odeio. Também houve alguns jogos, nós não vamos falar, que nenhum de nós jogou. Nenhum de nós o quê? Eu joguei. Pronto, afinal vamos falar dos jogos também. Pronto, okay. Também joguei jogos. Gosto de jogar jogos. O que é que é isto? Tomb Raider. Olha, cá está. Boa referência. É que Indiana Jones não só influenciou o cinema, como também influenciou os jogos. E sim, obviamente vamos falar que... sobre isso. Está bem, André? Posso falar já? Fica já despachado? Não. Aliás, também se diz que o Indiana Jones foi portanto, o Hitler foi lá buscar ideias, não foi? Olha. Yeah. E tem, yeah. jeito, tem yeah. piada a falares do Hitler, porque ele é muito referenciado nestes filmes também. Exatamente. Yeah. Em termos de personagem fictício, claro. Bom, esta saga começou em 81, o primeiro filme é de 81, que é os tais Salteadores da Arca Perdida. Mais tarde tivemos o Temple of Doom, como é que é em português isto? É, o Templo Perdido. Essa é a versão... Não, é assim, Tempo Perdido foi ter visto o Beach Bum, isso é que foi Tempo Perdido. Isso foi Tempo... Não, oh, foi Tempo Ganho. Cabelemo. Mesmo, na peida dele. E por fim, Indiana Jones e a Grande Cruzada em 89. É a Grande Cruzada? É a Grande Cruzada, sim. Em português é Grande Cruzada. Grande é o último, né? Grande last, é o último. Last é grande, né? exato. Mais tarde, em 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristo. Do caralho que foda, né? Sim. Bom, sim. Pois. Enfim. E vai sair um em 2022. Pois vai, exatamente. O Harrison Ford está congelado até o início da rodagem para poder ainda estar disponível para o filme. E acho que vai ter o mesmo malta original também, o Spielberg. E o Sean Connery também. O Sean Connery, se calhar, ele ainda está vivo. Com 93 anos. Desculpa, disseste 193. 193, não, então ele é imortal. Ele tem mesmo 90 anos neste momento. Ah, tem? Só? Ele já era velho em 89. Yeah. Ok. Bom, estes filmes são espetaculares e são um template de grande parte dos filmes de ação e de aventura. É mais alguma coisa que queiram dizer sobre isto? Não, para eu mim é uma filha da parte. Puta. Tá bom, não é? Yeah. Vamos começar em 81. Vocês, esta, vamos falar primeiro da trilogia, porque a trilogia merece ser falada à parte do 2008, acho eu. Portanto, em termos da trilogia original, antes de falarmos sobre narrativa dos três filmes, quando é que viram estes filmes pela primeira vez? Vocês têm memórias disso? Ui. Oh pá, eu estava no guincho na praia. Eu aluguei as cassetes boa de vezes. Boa, boa. Lá está, porque tu, pronto, anos 50. Tens 50 anos. Yeah. E pronto. Sim. Isto na RTP, né, em 73. Vi para aí. Eu aluguei uma cassete. Mas eu fui tipo estúpido e o primeiro que vi foi o terceiro. Portanto, tipo, é o que dá quando um puto vai ao videoclube. É isto. E portanto eu comecei com o Last Crusade. Sim, mas hoje em dia já não és estúpido, pois não, Gonçalo? Não, hoje ainda sou, mas na altura era puto estúpido. Ah, ok. Agora és só tipo adolescente estúpido. Sou adolescente estúpido. Uma coisa que temos que dizer sobre estes filmes é que, apesar de ser uma trilogia, eles não têm grande... Tem alguma ligação, mas não são dependentes uns dos outros. Não há problema de ver, até porque o segundo é antes do primeiro. É uma prequela. Temporais. Sim, mas isto funciona um bocado como o 007, mas em termos de ação histórica, porque os filmes são todos independentes uns dos outros. Tu podes ver qualquer filme e apanhares completamente a história, as personagens e tudo. Sim, pode haver uma referência ao outro. No máximo tens ali um easter egg ou uma coisa assim. Exato, mas os filmes sobrevivem bem independentemente. Nós dizer uma coisa. O último não sobrevive bem de forma alguma. Não tenho um habitat onde possa sobreviver. No campo das memórias eu tenho uma coisa para dizer. Isto é uma saga que me diz muito, porque de facto aluguei muitas vezes as cassetes dos três filmes. E para além de ter alugado, ter visto os três filmes, também aconteceu uma outra coisa que não sei se vocês apanharam. A tua primeira ereção, quando eu era puto... Hã? Lepra, não. A tua lepra, primeira... Não. Não, foi a tua primeira ereção, André. Não, não, não. Ah. Foi a Europa ontem. América... Foi com a Europa América tinha uns livros que eram o Young Indiana Jones. Sim, exatamente, já sei. Já e sei foi uma coisa que eu li com muito carinho quando era puto, e que era uma coisa que eu adorava ler e que era bué engraçado e que eu já tinha visto os filmes na altura e que era giro para complementar aquilo que tu tinhas visto nos filmes. Sim, depois deu uma série, não deu? Sim, deu. Eu a série já não me lembro muito bem, mas eu lembro muito bem dos livros. E era, epá, e pronto, e gostava de ressalvar isso porque de facto é uma memória fixe que tenho de ler, pronto, as histórias dele e do pai dele. E pronto, um bocado a origin story da saga, vá. Pô, só uma coisa. Para quem não sabe, isto é difícil também, porque toda a gente conhece o Indiana Jones de uma maneira ou de outra. Mas para explicar mais ou menos este universo cinematográfico, a personagem do Indiana Jones é um professor de arqueologia que... pronto, completamente... Part-time. Part-time, sim. Dedicado... mais a outra vertente da sua vida, que é basicamente ser uma espécie de explorador em busca de artefactos históricos e de templos perdidos e de tudo o que tenha a ver com a sua área de profissão e tudo mais. Não obstante, ele é uma espécie de 007, mas lá está, não ao serviço de sua majestade, mas ao serviço de da verdade desportiva. Histórica e da coleção dos tais artefactos e tudo mais. E mete-se em todo o tipo de aventuras pelo mundo fora, junto com o seu chapéu característico, a sua mariconera, E bem como o seu chicote. Isto parece estranho, mas é literalmente a roupa da personagem. Do casaco de cabedal, não é? E do casaco de cabedal, claro, sim. Ele é, como o Zezer Sete também é, sarcástico e bastante inteligente. E mulherengo. E mulherengo e cheio de one-liners. E tem um medo apenas, de cobras. Snakes on a plane. Snakes on a plane. Right. É, pá, uma das personagens mais famosas de todo o cinema, salvo erro, diz aqui que o American Film Institute nomeou-o como o segundo melhor herói de sempre. Por acaso não sei qual é que é o não sei, por acaso não sei qual é que é o primeiro, mas o... Foda-se que trivia de merda, então. Foda-se. Não, mas é o segundo já... Ah, já sei qual é que é o primeiro. É o Atticus Finch do filme To Kill a Mockingbird. Pronto. Foda-se. Okay. Yeah, da merda de ranking. Yeah, fogo. Mesmo. Anda merda. Aposto que é teu, Diogo. Olha, em terceiro lugar é o Sean Connery com o James Bond. Pronto. E lá está, os filmes todos giram à volta dele, das suas aventuras, mas são filmes muito simples e para toda a família, muito embora na altura em que surgiram, pá, aquilo era um bocadinho... Ninguém nunca tinha visto nada como estes filmes. E atenção que não eram assim tanto para toda a família. É verdade, filmes, é verdade, sim. Os filmes têm uma dose de... Vá, não quer dizer violência, mas há alguma espécie de elemento gráfico que não era assim, sim, tão amigável como isso tudo. Sim, sim. É, especialmente no Temple of Doom, não é? Porque declaradamente o filme mais dark, dark da saga. Mais dark. Isso tem um motivo, não é? Portanto, foi na altura do divórcio do George Lucas. Isto é assumido. Portanto, foi na altura do divórcio do George Lucas. Portanto, ele andava mal disposto e quis dar um tom assim mais dark ao filme. Já agora, antes de começarmos mesmo a sério, porque até agora temos estado a brincar com isto, a ideia do George Lucas e do Spielberg era fazer uma homenagem cheia da guita aos filmes B da merda que eles viam quando eram crianças e que os fizeram começar a gostar de cinema e dedicar-se ao cinema e fazer disso vida deles. Exatamente. Foi o objetivo deles. Para o ator principal, Indiana Jones, toda a gente sabe que é interpretado pelo Harrison Ford, que é assim um dos grandes papéis, um dos papéis mais icónicos da carreira dele, juntamente com, sim, o Han Solo. É um de dois, não é? É um 2, precisamente, sim. É um B, vá, é um B. É um quê? É um... O Han Solo é um A, o Indiana Jones é um B. Eu não estou drogado o suficiente ainda para processar esta informação. 7K, 9P. Porta-vinhos ao fundo. Quem é que tinha ficado com o primeiro filme? Eu. Então vamos a ele, André. E ele ainda está drogado. Então vamos aos salteadores da Arca Perdida. Eu quando vou dizer o filme, e isto é uma nota de trivia que não tem nada a ver, quase que me engano sempre, porque eu ia dizer Arca Frigorífica e por uma razão. Não é por avacalho, quer dizer, tem a ver com avacalho, mas porque houve uma série portuguesa que eu gostei muito quando era miúdo, que era o Paraíso Filmes, e o nome que eles davam a gozar com o filme era os Salteadores da Arca Frigorífica. Então quando vou sempre para dizer o nome em português, quase sempre me engano por causa disso, porque me lembro-me da série e lembro-me desse episódio em si. E não vai ser, agora não vai ser a última vez que vamos falar em frigoríficos aqui nesta saga. Atenção. Pois não, pois não, pois não. Pois não, pois infelizmente, não. Infelizmente não, não. Não vai ser. Mas só para dar um pequeno contexto, este filme é de 1981 e este filme para mim é basicamente, quando nós fizemos o Mad Max, para mim é exatamente a mesma coisa que o Mad Max. Este filme começa a introduzir o universo, começa já a introduzir com o universo em andamento, ao contrário do Mad Max, em que é mais uma origin story. Aqui já tens um Indiana Jones que já está a fazer, já tem uma história pré-estabelecida, já tem aliados, já todos outros factos, tanto que depois então o segundo filme é uma prequela. Mas para nós, espectadores, foi de facto uma introdução a um universo que conjuga aquela parte boring da arqueologia, que não é assim tão boring, mas pronto, de ele ser professor, com o facto de ele, no, nas horas livres, ser uma espécie de... Não é uma espécie, ele é um salteador. Daí o filme chamar-se Raiders of the Lost Ark. O filme começa com uma sequência muito engraçada, em que durante uns segundos tu ficas na dúvida se é o Alfred Molina ou não. De facto, é o Alfred Molina. É o Alfred Molina, é. É o Alfred Molina. Sim, de facto, é uma sequência engraçada. Em puto, quando eu estava a ver o filme, pensei, foi exatamente isso que me veio à cabeça. Mas será que é o Alfred Molina? Pronto, pronto. Eu já estou a falar do ponto de vista de ter visto o filme esta semana, né? Sim, outra tu já tens 50 anos quando o filme saiu, sim, é verdade. Quando desculpa. Quando o filme saiu, portanto. Yeah. Mas continuando, eu acho que a cena inicial do filme estabelece muito bem o que o filme é, em que começa com uma cena em que ele está com uma tribo e estão à caça de artefactos, e ele acaba por ser ultrapassado por o Belloc. Ele é Belloc, não é? É Belloc, é Belloc. Sim. Belloc. E basicamente isso estabelece a narrativa para o filme todo, em que ele anda sempre atrás de algo, está sempre a ser ultrapassado pelo Belloc. E é um filme que para mim envelheceu muito, muito bem. Eu estava a ver o filme e estava a ter saudades do Spielberg, daquele Spielberg dos anos 80, porque acho que fazer é incrível como se conseguia fazer filmes destes há 40 anos atrás, com exceptuando alguns efeitos especiais. O filme é muito bem filmado, tem montagem muito boa, os settings, os decors, mesmo a maneira como o filme está construído, ou seja, com momentos cómicos, com momentos um bocadinho mais sérios, acho que o filme tem um bom equilíbrio de tudo. E depois tem uma coisa que o Diogo referiu e bem, que tem ali umas pequenas homenagens a filmes B pelo meio, que são momentos um bocado goofies e que são normais naqueles filmes dos anos 80 de ação-aventura, que é no fundo o que o filme é. De referir que este filme também tem a Karen Allen, tem... Isso não é uma coisa necessariamente boa, André. Não, mas sabes porque é que eu estou a referir a Karen Allen? Sei, foi infelizmente que... sei. Pronto, para além dela fazer aquela personagem que ela faz, eu estava a rir-me, porque mesmo o casting do filme é o casting estereotipado daquela altura deste tipo de filmes. Todo este tipo de filmes de ação-aventura tinham uma female interest, vamos dizer-lhe assim, que era meio goofy, meio... que nunca era uma atriz com muito jeito, que também é uma coisa engraçada. E tinha mais ou menos sempre o mesmo tipo de características, e é uma coisa engraçada. E este filme, todo ele, é um estereótipo daquela altura. Mesmo, por exemplo, o ator árabe, desculpa, ele não, eu agora não me lembro se ele é mesmo o John Rhys Davies, o Gimli, o sim, o Alá, o Salah, desculpa, o Salah, o John Rhys Davies, ele é inglês, yeah. Pá. Sim, desculpa. Racista. Estás a ser racista. Não estou nada a ser racista. Estás a ser racista, filho da puta. Estás a ser racista. Não estou nada a ser racista. Eu até tenho amigos pretos, pá. É verdade. Walter. Mas pronto, agora fora de brincadeiras e de lapsos. De facto, não estás a ser racista. Tudo isto, este filme para mim é uma cápsula no tempo, mas é uma boa cápsula do tempo, com uma excelente qualidade. Acho que introduz bem o universo, e aí faço a comparação com o Mad Max, introduz muito bem o universo, que é expandido nos filmes a seguir. Acho que para quem vai para o filme a seco, dá para perceber o que é que se está a passar e gostar, porque eu acho que o filme tem muitos méritos. É um filme divertido, é um filme que é interessante, entra com a parte da ficção da história, ou seja, aquela parte do Hitler e por aí fora, claro que é uma versão ficcional, mas é uma versão ficcional interessante. E, epá, acho que é um dos marcos do cinema, é uma das performances do Harrison Ford que de facto marcam. O filme vive muito da capacidade e do charme dele. Eu acho que, não estou a dizer nenhuma asneira, dizer que para mim a personagem Indiana Jones é uma evolução do Han Solo, para mim. Sim. Eu acho que ele pega nas características que ele tinha conseguido fazer resultar muito bem com o Han Solo e transforma numa personagem menos cinzenta, porque o Han Solo, pelo menos no início, é mais cinzenta no sentido em que tentam transformá-lo numa espécie de anti-herói, e este não, este é só um herói, e portanto eu sim, acho sim, este é só um herói que assassina indiscriminadamente, mas tudo bem. Racista, sim, machista. Sim, exatamente. Sim, tens razão, mas o que o filme te diz, o que o filme te dá a entender, é muito mais, ele é o herói, enquanto que no Star Wars há muito mais ambiguidade na maneira como a personagem é feita. Aqui não, aqui é dito sempre ele é o herói. E eu acho que daí ele ser a evolução. Mas tu estavas a dizer, exatamente, tu disseste que ele era a evolução do Han Solo. Só que o que não disseste é que, por sua vez, o Han Solo é a evolução do Harrison Ford. Portanto, não, é verdade, é verdade, porque o Harrison Ford epá, é um gajo super carismático, charmoso, blá blá blá, mas não é um ator por aí além, não, não. É uma não, coisa não. extraordinária. Portanto, os papéis dele são sempre muito parecidos com ele, mesmo aquele filme, epá, que é uma grande merda, que é ele e mais uma rapariga muito mais nova do que ele, que tem um... pá, caem de avião numa ilha no meio do caralho, não sei. Ah, eu vi esse filme, pá. Não, esse não é o Sete Dias, Sete Noites? Não sei, não lembro. Esse é. Pronto, sim. Mas a personagem é igual, é tudo igual ao Harrison Ford, pronto. Era só para fazer esse ponto das personagens não divergirem muito daquilo que ele é. Durante a carreira toda dele, sempre viveu da personalidade dele e do charme dele, isso de facto. Mas atenção, mas isso para mim acaba por ser uma coisa que torna os filmes dele tão agradáveis. Porque eu acho que, acima de tudo, o que tu podes dizer sobre um filme... Sim, são agradáveis, são divertidos. Tu, apesar de... às vezes notares ali alguns déficits, acho que há sempre um elemento leve que te faz gostar dos filmes. Mesmo nos últimos Star Wars em que ele aparece, acho que existe sempre isso quando ele aparece, que tem uma leveza. André, tu viste o Rise of Skywalker? Não, vá. Ah, pronto, ok, está explicado. Fizeste bem. Pronto, vá, mesmo no que toca. Não, mesmo no que diz respeito a Han Solo. Sim. Portanto, o que tu disseste é válido. Pronto, não tendo visto o Rise of the Skywalker. Já vi, infelizmente já vi. Mas tu vais de uma barbaridade isto... dessas? Epá, o filme todo é uma barbaridade. Vá lá, come on. Pronto, ok, segue. Vá, seguindo. Isto tudo para dizer que eu acho que este filme, de facto, é um marco histórico no cinema moderno. É um filme, e como o Diogo referenciou, eu estava a ver o filme e estava-me sempre a lembrar do Uncharted, porque basicamente o Uncharted foi comer todas as suas grandes influências em Indiana Jones, desde o tipo de humor ao tipo de histórias, mesmo ao tipo de puzzles, que é uma coisa que é sempre presente nos filmes e que este começa a introduzir. E que eu acho que é uma coisa que se perdeu um bocado no cinema moderno, pronto, dentro dos blockbusters e do filme de ação-aventura, que é o elemento dos puzzles, que para mim é sempre um elemento interessante. Sim. E que dá uma outra dimensão aos filmes, que lá está, são filmes leves, mas ao mesmo tempo têm ali um elemento de mistério engraçado. E eu acho que este filme, de facto, é muito... é revolucionário. Foi muito importante para mim na carreira do Spielberg. Acho que é das melhores coisas que o Spielberg fez. Os três filmes, atenção. Acho que do ponto de vista técnico abriu portas e influenciou muitas coisas, como eu já referenciei o Uncharted, mas outros filmes e outras sagas, e de facto acho que envelheceu bastante bem. Acho que um dos problemas muitas vezes destes filmes é envelhecem mal, e este, tirando um ou outro efeito especial, eu acho que envelheceu muito, muito bem. Pá, eu acho que até dos três, eu acho que este foi o que envelheceu pior, honestamente. Pior, sim, sim. Porque, pá, achas que envelheceu não, pior uma questão até o... Sim, sim. Porque o Temple of Doom ainda hoje acaba por ser o mais original dos quatro, é de certeza. Ah, sim, sim. E mas lá está... em termos de efeitos visuais. Não, eu acho que aí eu acho que o primeiro ainda assim está mais envelhecido, está mais datado. O último não está, de certeza. O último, ou seja, o Grande Cruzada não está. É um filme que, se surgisse este ano no cinema, toda a gente ia ver. Está completamente. Sim. O Temple of Doom também acho que sim. Agora, há ali momentos em que tu ficas, ok, eles estão a desenvolver a tecnologia para aquelas cenas, estão a desenvolver. Porque é tudo. Eles são basicamente os criadores disto tudo. Porque não havia nada parecido antes. E tem piada, estás a falar do Mad Max, até porque o Mad Max, o segundo Mad Max é no mesmo ano deste primeiro Indiana Jones, porque o primeiro Mad Max é de 79 e este é de 81. Isso é engraçado, porque no mesmo ano tu tiveste dois filmes que basicamente revolucionaram todo um género da ação e da aventura no mesmo ano, que serviram como modelo para tudo o resto que nós hoje em dia vemos, à sua maneira, claro. O Raiders of the Lost Ark, tu estavas a falar da atriz, Karen Allen. A Karen Allen. Epá, eu não concordo, André. Estavas a dizer que ela é o protótipo que havia na altura. Não é. Ela não é muito boa atriz. Mas a personagem dela não é a típica rapariga em apuros que todos os filmes faziam neste tipo de ambientes. Não, ela, mas o André disse que era o típico cast. Não a típica personagem. Ah, pronto, sim, ok. Eu pensei que ela fala em termos de personagem. A personagem é original. Eu estava a falar da personagem, estava a falar do cast. Ah, pronto, ok, certo. Pronto, porque a personagem é, de certa maneira, original. Ela é diferente do... Aliás, ela até é diferente do resto das... das Bond Girls do Indiana Jones. Sim, exatamente. Sim. Ela é diferente. Ela é capaz. Ela é capaz. Ela consegue desenvolver-se sozinha. Pá, é interessante. O vilão também é fixe, lá está, é o primeiro filme a referenciar o vilão enquanto os nazis, não vai ser o único, e é por isso que eu também gosto do Temple of Doom, porque é o único que não vai... não tem nazis. Não tem nazis, percebes? É porque o tema nazis é muito batido em Indiana Jones, e o Temple of Doom é mesmo especial por isso também, está completamente fora de tudo o resto. Mas este, epá, é mesmo... Qualquer pessoa que queira saber como é que nasce um género de filme, está aqui. É ver o Raiders of the Lost Ark. Está aqui tudo, basicamente. Pá, e deixem-me só dizer uma coisa. Por mais coisas que ele tenha feito más nos últimos tempos, eu acho que temos que dar algum crédito ao George Lucas. Porque, quer queiramos, quer não, o George Lucas faz parte de dois dos franchises mais revolucionários da história do cinema. Sim, sim. E ele esteve presente na criação dos templates deste tipo de filmes, tanto no Star Wars como depois então nos Indianas, e tu notas muito essa mão dele, vá. Sim, mas André, eu percebo o que estás a dizer, mas este filme só tem esta, a meu ver, só tem esta qualidade por causa do Spielberg. Sim, o guião deste filme, que é a parte do George Lucas, é um bom guião, mas não é um guião absurdamente espetacular. É um guião não, super. É compacto, faz tudo o que tem que fazer e está bem feito. Set off, pay off, tudo. Mas a realização do Spielberg é que é do outro mundo. Oh, Diogo, eu disse logo no início que muito do filme vive da qualidade do Spielberg. Sim, e sim. Deste Spielberg. Atenção, porque este Spielberg dos anos 80 é um bicho completamente diferente, percebes? É um gajo que... Eu não vi o filme sozinho e todos estávamos com a mesma questão na cabeça, que era, pá, mas este filme tem quase 40 anos. Como é que este filme tem quase 40 anos? Yeah. E muito disso vem da qualidade dele e daquilo que ele, naquela altura, conseguiu imprimir e criar, percebes? Há muita coisa que é feita hoje em dia que é 10 mil vezes pior e inferior àquilo. Sim, sim. Queria só destacar deste filme a grande cena em que derretem pessoas, é só isto. Em que quê? Sim, em que derretem as pessoas. Derretem pessoas. Sim, é pá. Essa é a cena onde se nota que o filme, pronto, não envelheceu tão bem. E era uma das pequenas coisas que eu ia dizer. É que eu acho que onde se nota mais que o filme não envelheceu tão bem como os outros é no final do filme. Mais para o final do filme. Sim. Porque até ao final do filme não há cenas que exponham muito os efeitos especiais. Percebes? Enquanto que este expõe. Ah, há uma outra coisa que eu queria referir. Não sei se vocês são fãs da mesma coisa, mas é pá, todas as caveiras e os cadáveres que eles mostram, há todo um trabalho de caracterização que é pá, e o trabalho de sombras também que é feito no filme. Sim, que sim. É muito bom. Sabes, somos fãs de quê? De sombras, caracterização ou caveiras? Epá, eu acho que os três são muito bons, mas eu queria destacar o da caracterização, especialmente dos cadáveres, porque é um bocado aquela coisa dos efeitos práticos da altura, e é uma das coisas que basicamente fez Star Wars, que eram os practical effects, e com as caveiras e com os corpos, epá, eu acho que tem toda uma qualidade, e em termos visuais também, que dá uma personalidade e uma goofiness ao mesmo tempo bastante engraçadas. Sim, portanto, este, tal como os outros filmes que se vão seguir, não são filmes que se levam muito a sério, são muito goofy, têm muitas piadas, umas que resultam e outras que é... fuck! Mas pronto, tem... Sinto que o segundo tem menos. O segundo tem menos, sim. Mas há sempre esse ambiente de piadas e de bocas e não sei o quê, que é muito típico neste tipo de filmes. E conjuga bem isso com a parte séria e com a parte histórica e... Pá, é mesmo filme feito ao milímetro, estás a ver? O primeiro, esta trilogia, então, é tudo feito ali ao detalhe. Sim. Dirias, Diogo, e esta pergunta é para ti, dirias que este filme basicamente estabeleceu o template para todos os filmes que hoje em dia tens de Disney, que são blockbusters e por aí fora? É pá, da Disney tudo, meu. Tudo. As múmias, os Tomb Raiders, os... Pá, tudo o que tinha a ver com ação e aventura vieram todos beber aqui, ou então... Estás a dizer que o National Treasure também vem buscar aqui, portanto o National Treasure existe por causa do Indiana Jones. Esse é que é quase copyright. Eu acho que é o contrário, percebes? Eu também. Mas nenhum consegue ter a qualidade destes, porque também são filmes mesmo muito específicos, não, ainda assim, os Indiana Jones. Quem é que tem o segundo? O tempo... Sou eu! O tempo perdido, vem cá! Vem cá! Bom, então, depois de Arca Frigorífica, chega em 1984, portanto 3 anos depois, Indiana Jones and the Temple of Doom, ou O Templo Perdido em português. Yeah. Este segundo filme, em termos da história, do timeline, acaba por ser uma prequela porque passa-se um ano antes dos acontecimentos do primeiro. Portanto, o primeiro passa-se em 1936 e este passa-se em 1935. Em termos de história, este filme basicamente vive apenas em dois cenários. O início acontece em Xangai, numa parte de 20 minutos, para aí estando, e depois o resto do filme todo é passado na Índia. Este filme conta com o personagem mais fixe de toda a série, que é o Shorty. Yeah. Vou-vos dar espaço para discutirem, se não for. É e acabou. Portanto, o puto chinês é a coisa mais fixe do franchise. É pá, Gonçalo. O quê? É pá. Cala-te, caralho. Não é? O Shorty é bué fixe. O Short Round. Bom, está bem, João. Tu é que sabes de ti e da tua vida, João. Então é quem? É Ivana Spankoff. Não, estou a brincar, é o Ray Winston. Esse é que é bom. Vá, segue-me, antes que eu me mate. Bom, quem não curtir do chinês, parece apanhar Covid. O filme... de onde é que veio o puto chinês? O puto chinês veio de ser tipo o best friend, pal, sidekick, que basicamente faz sempre parte do, de filmes deste estilo, e portanto foi a maneira fixe deles darem um sidekick ao Indiana. Em termos de história, tal como eu disse, isto passa-se basicamente tudo na Índia, sendo que é o filme que tem menos elementos característicos, talvez, do primeiro, e por isso seja mais dark. É o que tem a parte menos de... Lá está, também do facto de ser tudo passado mais ou menos em um cenário, é o que tem menos aquela cena de... Apesar deles, no final do dia, estarem todos à procura de uma pedra com poderes especiais, ao contrário do primeiro e do terceiro, não há tanto aquela parte da exploração e de ir de A a B à procura de coisas e desvendar coisas e pistas. Basicamente é mais só tipo, ok, a pedra deve estar ali, vamos lá buscá-la. Pronto. Depois é fixe pelos acontecimentos todos que acontecem nesse sítio. E por isso é que é o filme com o tom mais dark. É também o que tem cenas mais até um bocado assustadoras ou mais... Mais racistas também. É. Racistas, cenas racistas, sopas com olhos, gelado de miolos de macaco, coisas boas. Tem bué de ratos, bué de cobras, bué cenas para quem... cenas assim fixe. Tem, lá está, sacrifícios humanos, tem rituais estranhos. Pá, tem no todo fundo, esse, todo no fundo tem uma terça-feira à noite no Barreiro. Uma terça-feira à noite no Barreiro, no Motocas. Depois de uma boa Santos Torresmos no Sr. Zé. Ok, este para mim é o segundo melhor filme do franchise. Acho que, lá está, também tem algumas cenas que vemos que são datadas, mas ainda assim acho que envelheceu um bocadinho melhor que o primeiro. Lembro-me, por exemplo, da cena em que quando eles estão a chegar à Índia, e aquela avioneta onde eles vão se vai despenhar, o efeito da avioneta a despenhar-se nas montanhas é das coisas mais, não sei, de sempre. São efeitos bons, aquilo fica, epá, tu olhas e hoje fazes só tipo, ah, que giro, que engraçado que era na altura. Eram tão indecentes estas pessoas. Mas é cute, fogo, não é? Daquelas coisas que... Não, sim, é tipo, está giro, mas agora rires-te porque... Opa, e tem aqueles efeitos, especialmente de perspectiva. Por exemplo, a cena final, aquela cena na ponte, está muito bem feita. Mas depois, quando eles filmam, por exemplo, os corpos a caírem para onde estão os crocodilos, é pá, aquilo parece um filme de 2D. Pronto, é assim lá, pormenores, de repente, no meio daquilo estar bué da bem feito e parece que podia ter sido feito hoje, porque são as cenas que são feitas sem efeitos e é tudo com técnica e produção própria. Quando eles começam a meter um bocadinho desses efeitos, tu vês tipo, epá, isto antes era mesmo de facto assim, pronto. Mas nesse aspecto, por exemplo, o terceiro já sobreviveu muito melhor. Mesmo as explosões, essas coisas todas, quer dizer, tem filmes hoje em dia que continuam a ter aquelas explosões estranhas, né? Tipo, um barco vai-se a despenhar e o barco explode, bué, tipo, um barco não explode assim, mas pronto. É o tipo de merdas que quem está a ver o filme hoje em dia então está-se a cagar para aquilo ser assim ou deixar de ser. O que é que eu destaco muito deste filme e que gosto bastante? Para mim tem talvez a cena mais bem feita ou thrilling ou o que é que quiserem chamar da saga toda, que é a cena que dá origem a um carrossel no parque temático da Disney em Paris, que é portanto a cena final da perseguição nas minas. Aquilo não pode ter 36 anos. Aquilo podia ter sido feito para um filme agora. Aquilo está super bem feito, agarra-te bué, e é, para mim, é o tipo de cena que resume o porquê que os filmes do Indiana Jones são bons e são interessantes, e lá está, é o típico filme de puro entretenimento que te agarra. Porque tem cenas como aquelas em que, de repente, pá, tu esqueces que o filme tem 40 anos e estás completamente siderado numa perseguição em carrinhos de mina. E tem lá tudo, tem tipo cenas de porrada, tem cenas mais de goofy, tem cenas de gajos a voarem, tem truques, tem muitas coisas bem feitas. Portanto, é talvez a melhor cena do filme e das melhores cenas de todo o franchise. Além disso, o que é que eu posso dizer mais sobre o filme? O filme também teve algumas nomeações para Oscars, como o primeiro, sendo que o primeiro teve mais até de melhor filme, por razões também óbvias, obviamente. Este aqui foi mais nas categorias técnicas. E pronto, é precisamente considerado... Passa-se um ano antes um ano antes do outro. Não tem nazis. Aqui os maus, basicamente, é um grupo de gajos malucos da cabeça. Um culto. Sim, é um culto de gajos. Lá está, este filme também tem, apesar de tudo, muito essa simbologia dos deuses e de rituais e magia negra e tudo mais. E pronto, resumidamente e abreviando é isso, e no final acaba tudo bem, e o Indiana salva a aldeia com a tal pedra que tinha secado todas as colheitas e tinha também feito desaparecer tanto todas as crianças que estavam a trabalhar nessa mina e eram tipo escravas, do mauzão, e o nosso querido Indiana salvou o dia mais uma vez. Há uma coisa que, pá, lá está, eu penso sempre que se estes filmes fossem feitos hoje, havia aqui coisas que, epá, isto não podia ser assim. Nomeadamente, uma coisa que, epá, que é o papel da mulher nestes filmes. Nomeadamente, neste segundo, epá, é gritantemente estúpido. Sim, até porque epá, é literalmente gritar, não é? Sim, epá, é demasiado. Ou seja, eles, acho que, e é o ponto negativo deste filme, no primeiro e no terceiro não é tão evidente, mas epá, eles aqui quase que o personagem da Kate Capshaw, quer dizer, epá, é tudo demasiado estereótipo, é tipo todos os estereótipos que existem de maus de uma mulher de lá, nela, quer dizer, aquilo tem cenas que, epá, é demais, estás a ver, não faz sentido. Tipo, há lá uma cena no início em que eles chegam à selva, está o Indiana Jones a jogar às cartas com o puto. E está ela a correr aos gritos, a assustar-se com cada animal que vê. Ou seja, sim, ainda por cima são muitos animais, é doloroso de ver aquilo. Sim, eu gostava de ver este filme hoje em dia para, portanto, pá, ia ser giro a nível de movimentos feministas, etc. Isto para dizer que, pá, acho que tem ali cenas que é... Uma coisa é tu fazeres, lá está... E como também tens nos filmes do James Bond, que tens o gajo, o homem, não sei o que mais, e tem sempre a Miss Bond ou uma senhora que acaba por se apaixonar e ambos apaixonam e tudo bem. Outra coisa é como tens neste segundo, que é pá, é do tipo, é pá, bora fazer a mulher como sendo bué irritante, bué parola, só liga ao dinheiro, é pá, está demasiado... estereotipada e de uma forma demasiado pejorativa, digamos assim. Ô Gonçalo, só para complementar aquilo que tu estavas a dizer, nos anos 80, neste tipo de filmes de ação, havia muito isso, e hoje em dia, como é óbvio, havia muitas coisas que não iam acontecer, porque tu tens sempre, em alguns destes filmes, algum, vamos dizer, nem queria ir pela parte do racismo, mas... Tens uma série de estereótipos criados em relação às personagens que, como é óbvio, no cinema de hoje, tu não conseguiria, nem ninguém permitiria, entre aspas, que elas fossem feitas desta maneira. Mesmo o papel das personagens femininas, em que nos outros há um elemento de independência muito mais associado e que neste, como tu dizias e bem, é todos os maus estereótipos numa personagem, mas nessa altura era uma coisa que era dominante e que era aceitável. Mas acaba por ser contraproducente para o próprio franchise, porque no primeiro filme não era nada disso. Ou seja, por isso é que eu também concordo com o Gonçalo, eu acho que este é o segundo que eu gosto mais também, o Temple of Doom. Mas a verdade é que a caracterização da Willie Scott. Da Willie Scott e do, pronto, e do dos indianos e tudo mais é horrível. E a dela é má, é muito má, mas ainda é pior sabendo que no primeiro filme a personagem da Karen Allen, seja bem interpretada ou não, é uma personagem é diferente. A personagem é fixe. Mas Diogo, o Iria disse tudo. Ele escreveu este filme quando estava mal com a mulher. O que é mostra que bem a qualidade também de argumentista do Jorge Lucas, porque houve coisas mais urgentes do que desenhar bem personagens, e ela então parece-me, eu não acho que seja feito com o propósito de ofender, é mesmo preguicite, é mesmo, pá, estamos mas aqui, pá, esta personagem feminina, fazem uma coisa genérica. Curiosamente, depois no filme seguinte, já tens outra vez uma personagem feminina muito forte. Exatamente, exatamente. Foi mesmo só um, foi um misstep na, na trilogia. Sim. Esta personagem da fun fact, ela é a mulher do, do Spielberg. A personagem, a personagem em si é o, ela estar lá até é forçado, porque é assim, o que é que ela está lá a fazer? Nada, ela está lá por um mero acaso, né? Ele, na primeira cena em Xangai, ela acaba por ir com ele quase por mero acaso e fugir por arrasto, e depois e foi, digamos, entre aspas, eles, eles disseram, bem, nós temos, temos o Indiana Jones, temos aqui o Shorty, que é o sidekick, está-se bem, ok, agora temos de arranjar uma mulher. E foi um bocado, e foi isto, e como a coisa não é natural, meteram o personagem dela à força, e depois ela está lá, ela durante o filme não, não, depois todas as ações dela no filme não têm nenhum, nenhum interesse, nenhuma relevância na história. Ela não, ela não tem nada para fazer, tem nada, não tem nada a fazer, a não ser acidentalmente salvo-os logo da primeira cena de serem esmagados naquela, naquela cena fechada cheia de picos. E o resto do tempo eles dizem basicamente, olha, agora vamos, nós vamos dar todas as coisas características e negativas que podemos dar a um personagem. Sim. E tu vais ser isso tudo. Epá, tipo, e estraga, e felizmente ela até tem assim tantos momentos e acaba por não, não estragar o filme, porque lá está, todas as cenas dela são tipo, epá, que vergonha alheia, a sério, que é horrível, estas, sim, é muito mal, caracterizaram este personagem desta forma. E obviamente que então isto hoje em dia era, epá, era inconcebível. Eu acho que nem sequer era fazível, quer dizer, iam dizer-lhe no momento em que ele tinha escrito o argumento, ia-lhe dizer, olha, se calhar este personagem, se calhar... Sim, atenção, atenção. As mulheres não são bem assim, nem as mulheres, nem os, quer dizer, ninguém é assim, não é? A simplificação deste tipo de personagens existe nos dias de hoje exatamente da mesma forma. A diferença é que um filme como este, que é um blockbuster, já na altura era, e já na altura fez muito dinheiro e era visto por muita gente, obviamente ia atrair mais atenção do público, mas esta simplificação das personagens, hoje em dia, também é o pão nosso de cada dia. Olha, não é olha por lá aí as personagens femininas no Fast and Furious. Certo. Por amor de Deus. Certo, exato. Certo, mas isso é o Fast and Furious. Estamos a falar do Indiana Jones. Está bem, certo. Estamos certo, a falar de blockbusters, atenção. Estamos a falar de blockbusters, sim. Acaba por ter... Sim, mas o Indiana Jones não é um blockbuster só, ou pelo menos é um blockbuster em bom. Sim, sim, sim, ok, mas... ok, o Indiana Jones não é merda, tudo bem, mas não deixa de ser um blockbuster. Exato. E nós estamos aqui a ver a forma como as personagens são construídas em blockbusters antes e agora, e vemos que a diferença não é assim tanta. Não é assim tanta, sim, houve alguns progressos em alguns géneros, em algumas coisas. Eu acho que apenas a maneira como é caracterizada é diferente, ou seja, tu ainda tens... personagens que são de cartão, mas aqui é de uma maneira tão cartoonish que tu notas mais do que hoje em dia. Hoje em dia o sim, máximo aqui, aqui, pode... é aqui é muito pejorativo, não é só sim. Não ser de cartão, quer dizer, hoje em dia no Fast and Furious também, quer dizer, as gajas que entram no Fast and Furious não são gordas feias, pronto. Exatamente. É óbvio. Tu, por exemplo, tens uma, como é que ela se chama, a Michelle Rodrigues. A Michelle Rodrigues, portanto, só não é um cartoon ser uma gaja toda tesuda, porque ela, tipo, como está de trombas, é badass, portanto, já não é um cartoon. Yeah. É isso. Mas, sim, mas ao nível sim, da caracterização está tá tipo anda esta. Lá no filme, não, mas não anda lá no filme a gritar de um lado para o outro e ou seja, aqui, e a questão é assim, para já eu não acredito que estou a comparar a merda do Fast and Furious com o Indiana Jones, se vão-se todos foder. Mas isto é o pod bullet, isto é a magia do pod bullet, Gonçalo. Já devias saber. Não, a magia... Magia é tipo eu estar a beber água. E ah, isso é que é magia, quando eu estava a beber vinho. Ah, tipo. Transformei água em vinho. O que eu quero dizer é, obviamente que para mim eu não estou-me a cagar para o Fast and Furious, porque aquilo é tudo cartão. E é tudo a blockbuster mau. Pronto. Aqui supostamente estamos a falar de blockbusters bons. E portanto devem ser um bocado melhores que os outros que são maus. E portanto o que aqui eu quero dizer é, eu gosto tanto do filme que acho que o personagem do Indiana Jones, que também obviamente que é um estereótipo, mas pronto, tem, está caracterizado. O puto chinês, apesar de ser um estereótipo, também está justificado e caracterizado. Agora, o personagem, a questão aqui é, ela nem precisava de estar lá, porque eles não foram capazes de desenvolver ações para ela fazer. Ela não tem coisas para fazer no filme, estás a ver? Ela não tem merdas para fazer. Ela não tem quests. Tipo, qual é a tua quest? Não tenho quest. Estás a ver? Ela está lá só... Mais valia, literalmente, é nestes momentos que é, mais valia, literalmente, ok, este filme não tem personagem feminina, pronto, não tem. porque para ter assim é pior. É pior para a personagem em si, para quem, o que ela representa, para o filme, para tudo. Yeah. E quebra sempre, e quebra esse mood dark do filme com cenas dela a gritar porque viu uma cobra. Ao fim de 13ª vez de ver uma cobra, nós já percebemos que ela vai gritar. É demasiado, pronto. Mas ainda assim eu gosto mais do que o primeiro. É, sim. O filme tem... Pá, né? O ambiente está muito bom, a fotografia é excelente. A banda sonora também temos que referenciar, do John Williams. É a segunda nomeação, sim, dentro do franchise de Indiana Jones. Ele foi nomeado no primeiro, obviamente. Também é nomeado neste. Pá, é aquela banda sonora icónica que eu hoje em dia acho que está um bocadinho já também datado. Está um bocadinho batida. Está um bocadinho batida, sim. Aquela banda sonora está sempre a acompanhar a ação e vai mesmo pontuando cada murro, cada disparo. Tipo, Fast and Furious é que é bom, não é isso. Foi revolucionário, foi revolucionário na altura, foi revolucionário na altura. Também é a banda sonora de cartão, não música é isso, de cartão. É isso, mas foi revolucionário na altura, mas hoje em dia nós já não, esta banda sonora já está muito, pá, é dali, é daquela altura, ficou lá, estás a ver, mas é icónica, sem dúvida, na Interpol, né? Ficou lá, mas já não é o Wiz Khalifa, So what we got drunk, so what you smoke weed. Ah, outra coisa, mas isso é uma coisa que acontece nos três filmes, de igual maneira, que é os murros, o som dos murros parece o Batman do Adam West. É tipo, sim, pau, sim. Pau, aquilo é mesmo muito cartoon. Quase nunca haver sangue, ou tipo, o murro do Harrison Ford punha-te sempre KO, sempre, qualquer que seja o murro, onde quer que seja, um punha atrás do Harrison Ford. Sim. É uma semana em casa. É o ataque especial dele, então. Yeah, é o punhatazo Harrison Ford. Sim. Super efetivo contra tudo. Exato. But it failed. Bom. Tá? Então, 3. 3. Então vá. O 3 é de 89. Vem cá. Vem cá. E o terceiro, que foi pensado como o final e devia ter sido. E é o final. O a seguir é uma prolapse. Para fechar, pronto, a trilogia, eles tiveram uma ideia interessante, que foi repetir alguns temas, repetir a questão dos nazis, repetir a procura de um objeto sagrado e tudo mais, mas deram um twist, uma coisa engraçada, que foi, acrescentaram aqui uma personagem que veio, de facto, dinamizar o filme muito bem, e é o que também eleva muito o filme, que é a personagem do pai do Indiana Jones, que é interpretada pelo Sean Connery. É uma... Sean Connery! Que é uma junção gira do James Bond com o Indiana Jones no mesmo filme. O filme ao início é... a cena inicial do filme é tipo perfeito. É o River Phoenix, o ator que já morreu, o irmão do Joaquin Phoenix, que faz de Indiana Jones mais novo. E essa cena inicial, até passarmos à costa portuguesa, onde o Harrison Ford, onde o Indiana Jones salva a porrada num barco. Leva uma valente galheta. Estava na soft luz o gajo, estava a apanhar o... Essa cena é capaz de ser depois tipo a segunda ou a terceira melhor da série. É, sim. Mas essa sequência do River Phoenix é muito boa porque tem, e está mesmo bem escrita, tem todos os elementos que caracterizam o Indiana Jones, são todos apresentados lá. Desde o outro salteador que se veste exatamente como ele se veste no futuro, o chapéu, o chicote, o medo de cobras... A famosa frase dele do "It belongs in the museum", não sei o quê, tem todos os elementos do filme, então está espetacular, parece uma curta-metragem antes do filme começar. Epá, e depois a dinâmica entre o Sean Connery e o Harrison Ford, epá, é ouro, é ouro em todas as cenas, faz o filme completamente. Os diálogos são muito bons entre eles dois. Eu não sei se muito daquilo não pode ter sido improvisado, de certa maneira, mas sendo improvisado, sim, ou não... Consta, o George Lucas estava contra, portanto, grande parte disso tudo. É provável, ele costuma estar contra. O George contra. Lucas, que é o mestre dos diálogos, não é? Sim, claro. Sim, claro. Um gênio. Pronto, depois volta à plot dos nazis, mas nesta circunstância é a procura do Santo Graal, do cálice que Jesus bebeu na última ceia. Leva-os a Veneza, leva-os... agora não lembro onde é que é a reta final, eu esqueço-me sempre. A sequência final é num sítio muito fixe. Não, vão a Berlim, sim, encontram o Hitler, nomeadamente. Exatamente. Mas depois terminam, eu não lembro agora qual é que é a cidade, mas assim no deserto. Então, não é uma cidade, Isso é no deserto. Não, não, não, mas não, sim, é mas o nome da, o nome do... Oi? Gostei muito, gostei muito deste quadro. Obrigado, André. Iskenderun, pronto, Iskenderun, não interessa. É um filme... Oi? Alguém caiu? Alguém caiu. Eu estou aqui. Ficou sem bateria. O André ficou sem Gonçalo? Bateria. Não, André. Foi o Gonçalo e o Picha. Então, não, o Picha está aqui, então, pá. Se calhar a gente... Não fui nada. O Picha está aqui. Nada. Eu vou ligar outra vez. Vem cá. E? Para que conste, não tinha ido de cona. O André que foi. Sim. Estamos todos? Estou sim. Está sim, boa tarde. Yes. Alô? www.youtube.com. Ninguém parou, YouTube. Ninguém parou. YouTube. .br. Não para não. Não para não. Não para não. Não para não. Não para não. Me fode. Me fode mais. Me fode, cacete. O que é isto? Essa parte vai. Olha entrar. Que eu não vou gostar isto. Eu não vou gostar. E quê? Ele está sedente. Está tipo fechado em casa. Só tem o dog. Yeah. Yeah. Bom, deixa-me fazer aqui uma nota, espera aí. O André. Indiana. Diz. Já. Yeah. Tá, era para tu estavas aí. Está tudo bem? Tá. Estás com o napo de fora, ou não? Já, já, estou. Vá, eu vou cortar este... Eu vou cortar este... Manda vir. Cato lá, pá. Eu vou cortar este minuto todo. Portanto, vá, eu vou retomar onde eu estava na plot. Isso querendo. Iskenderun, ok, então espera. 1, 2, 3. Pronto, a cidade é Iskenderun. Ou Iskenderun, não interessa. Cidade construída nas ruínas de Alexandreta. Ah, é Turquia, é o que hoje é Turquia, não é? Pois é, eu acho que esta cidade é inventada. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que. Não, espera aí. É Alexandreta. É na Turquia. É na Turquia. É na Turquia, exatamente. É uma zona fixe. Exatamente. Uma zona gira. Ok, André. Yeah, tipo, teve lá Alexandre, foi. Grande, foi, Alexandre Grande fundou essa cidade mesmo. Não, porque mas o não Grande Picha já lá teve. Sério? O Grande Picha já lá teve, está bem. Já tiveste? Já. A sério? A sério. Mas in real life? Sim, já tive em Tatooine também. Não, nos sonhos dele. Não, e já tive em Tatooine. Eu esqueço-me sempre que ele tem 83 anos e, portanto, já teve tempo para viajar mais que nós. Sim. É possível, sim. Sim. Bom, o filme, além da tal dinâmica entre eles os dois e da plot ser interessante, depois tem pelo menos uma sequência que é das mais famosas da trilogia, que é... Falta o outro vértice do triângulo, não é? É Elsa Schneider. Sim, eu ia falar da Elsa, nomeadamente, porque pronto, a personagem... Pronto, Elsa Schneider, portanto, os três formam um triângulo de quatro lados, não é? Verdade. Porque ela consegue embrulhar-se com pai e filho. Pois é, exatamente, yeah. Exatamente. E pronto, lá está, como falámos anteriormente, ela é melhor personagem do que também não é difícil, mas melhor personagem do que a Kate Capshaw, e nem me lembro do nome da personagem dela no Temple of Doom. Willie Scott. Pronto, o filme também é conhecido por causa da sequência final dos Trials, quando... Sim. Ele chega a onde está o cavaleiro que protege o Santo Graal. Pá, o filme, a todos os níveis, mais uma vez, é como o primeiro e como o segundo. São filmes milimétricos em termos de setup, de caracterização das personagens, do ambiente. As histórias são muito simples, mas funcionam todas muito bem. Voltam a introduzir os nazis, mas aqui dão um twist engraçado. Aliás, não sei se o isto é mais poeria, porque acho que vocês não estão a associar muito bem. A personagem do vilão. O Belloc deste filme é o Pycelle. Eu sei. O Donovan, sim. É o Pycelle de Game Pycelle, of Thrones. É o Aragog. Que já era velho. Já era velho. É o general que invade Hoth em Star Wars. Pois é, exatamente. É o gajo, é o go-to do George Lucas. Sim. É o gajo. Bom, a realização, pá, este então, estávamos a falar sobre aquilo de envelhecer bem ou não, este para mim é o que está mais perfeito nesse nível. Não há nada aqui que este é o melhor Indiana Jones. É o melhor Indiana Jones, também concordo. Sim, sim, sem dúvida. E não é só pela dinâmica entre eles os dois que de facto faz o filme, mas o filme está mesmo muito bem construído. Está muito bem feito. Basicamente tem o que é de bom no primeiro, o que é de bom no segundo, adiciona Sean Connery e tipo, está aí, manda vir. Exato. Pois, agora vamos tentar fazer aqui um exercício, que é pontos negativos no Last Crusade. Pontos negativos no Last Crusade. Não é fácil. Pois não. É pá, a personagem do... que já está no, mais que introduzida desde o início, do... o amigo dele. O Sala. O, não, ou o outro, Marcus, o Marcus Brody. O Marcus Brody, aquela... Não, nem pelo ator, aquela side plot dele com o Sala, eu acho aquilo tipo... é um extra... Tinham de lhe dar alguma coisa para fazer. É, exatamente. Sim, pá, não acrescenta nada ao filme. Mas sabes, isso é tão importante que eu nem me lembro, portanto... Pois lá está, sim, mas eles perdem algum tempo com ele, ainda assim. Sim, é verdade. Não... Ok. Mas tirando isso, epá, eu não... O ponto negativo do filme, para mim, é não ter havido depois mais 4 ou 5, também com Sean Connery e deste estilo. E com Elsa Schneider também. E com Elsa Schneider que sim. Morre, lá está. Não... Spoiler. Ou seja, que é basicamente quando isto chega ao... Para mim, o melhor, claro que o primeiro é sempre... aquela cena de ser o primeiro, mas quando eles estão no ponto alto do franchise, basicamente acaba. Pararam. Quando volta é de uma altura já tipo too late to apologize, né? Sim. Acho que é a única cena que é tipo o filme, ainda por cima, este é o filme que dá-te mais sumo, dá-te mais história, sabes mais sobre a origem de ambos os personagens, dele e do pai, é o que tem mais viagens, é o que tem mais história sobre acontecimentos históricos, ou seja, é o que tem mais coisas para explorar. E portanto é o que tu no final tu ficas tipo, ah, boda ficha, agora curtia de ver mais coisas assim deste género. Não, ou vá, e dá início a uma coisa engraçada do Spielberg, que é, eu acho que este é o filme em que ele está mais à vontade a fazer o Indiana Jones, porque ele após este filme, ele basicamente faz 10 anos só de filmes geniais, de seguida, depois do Last Crusade. Em 90 foi quando ele, sim... Que é uma coisa incrível, ele mesmo literalmente são 10 anos a fazer filmes, até chegar ao AI, ele só faz filmes do outro mundo. Ele parecia que estava completamente no domínio deste, mesmo deste franchise e da realização, quando fez o Last Crusade. Portanto, o filme está mesmo... Depois fez o Hook, Jurassic Park, Lista de Schindler, Amistade e Resgate do Soldado Ryan. Exato. A carreira dele está aqui. E o Jurassic Park 2, pronto. Sim. Mas sim, estes anos 90 foi muito... Foi, se calhar, os melhores filmes que estão aqui. Ou, pelo menos, os mais inovadores e diferentes. E depois, anos 2000, houve boa ficção científica e merdas. É. Mas isto para dizer o quê? Que sim, epá, eu tenho pena mesmo é que... Porque isto era daqueles... Lá está, depois também podíamos entrar aqui no fenómeno de Star Wars e a coisa de descambar, não é? Pois, exato, era isso que eu te ia perguntar, se não achavas que ia dar merda. Pois, eu acho que ia dar merda. É um bocado difícil falar, que é assim, curiosamente o terceiro é o melhor, que normalmente é uma coisa que não é muito comum, e portanto, o terceiro foi o melhor e foi o que correu melhor. Se calhar podia ter vindo um quarto, e quando digo um quarto é tipo logo a seguir, 3 ou 4 anos depois, portanto, seguindo a onda... com o Sean Connery, mas ainda dentro daquele dos anos 30, anos 40, o que fosse, porque o outro supostamente já se passa bem mais tarde, portanto, se tem sido logo feito mais um ou dois, pá, podia dar merda, de facto, mas podiam também ser outros Last Crusades, mas fica sempre aquela cena de daquele bicho de querer ver o franchise desenvolver mais, até porque tem bom potencial, tanto que depois fizeram jogos, fizeram séries de televisão, fizeram livros, fizeram não sei quê. Pá, mas não é a mesma coisa do que veres os filmes. É um bocado como o Star Wars. Star Wars tem milhares de jogos e metade são maus. Tem bué de séries de animação, tem bué de banda desenhada, tem bué de novels. Mas a verdade é que, no final do dia, tu queres ver o produto original, que neste caso são os filmes, porque são sempre aqueles que funcionam melhor. Sim. E, portanto, aqui fica sempre com aquela de... Epá, e se eles têm feito mais um ou dois na altura e têm parado... em vez de terem parado, tipo, quase 20 anos, 19 anos, e faziam aquela bosta. E pronto, ainda por cima vem mais um e um gajo fica sempre reticente, portanto. Pronto, e depois do melhor, muito tempo depois... E depois do adeus, não é? Porque... Vai, eu não tenho muito para dizer. Pá, eu vou-me embora, eu vou andando. Ok, André, então, mas o que, muito que não tens para dizer é o quê? Pá. Não vi. O filme é mau. Então, mas ainda nem apresentei o filme. Então, como apresenta lá que eu depois deixa-me falar que eu sou a única pessoa que não odeia o filme. Ok. Portanto, em 2008 a equipa volta toda a juntar-se, toda alegremente, para fazer o Indiana Jones e o Kingdom of the Crystal Skull, ou Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. E este filme é uma merda. Gonçalo, vai que é tua. Ora bem, é assim, eu não acho que o filme seja uma merda. Acho que é facilmente o pior dos quatro, não há sequer margem para dúvida. Mas ainda assim, eu lembro-me de ver o filme no cinema. Epá, e é assim, já vi. Eu posso já dizer, só assim de repente, uns 10 filmes do MCU piores que esta merda. E não puxem por mim, Thor. 3, claro. Portanto, eu acho que o problema aqui é, como os 3 são, para já, a distância temporal é gritante. E, portanto, sim, é logo, obviamente, que este... ou seja, um gajo de desculpa. Não é desculpa, é. Os 3 primeiros, hoje, são, principalmente o primeiro e o segundo, são um bocado datados. Mas, na altura, aqueles efeitos especiais, até porque tinha muitos efeitos especiais de... efeitos não tecnológicos, não computadorizados, portanto, efeitos de produção. Portanto, esses 3 têm um grande mérito nisso tudo. Epá, este para mim o que tem é, consegue ter um bocadinho da alma do Indiana Jones, continua a entreter, tem efeitos especiais terríveis, tem o Shia LaBeouf, que só me apetece agregar na cara dele, que é tipo das coisas mais horríveis que o filme tem, é o personagem dele. Mas depois tem o John Hurt, que é fixe. Epá, e portanto lá está, é assim. Comparando com os outros, é o pior. Pronto, é mau. Agora, se compararmos num espectro de blockbuster, de filme de aventura, epá, há filmes muito, muito piores, e por isso eu não acho que o filme, dentro desse espectro blockbuster de filme de aventura, epá, acho que é tipo um medíocre, pronto, digamos assim. Acho que lá está, há filmes mesmo muito, muito, muito, muito piores. Agora, comparando com os 3 primeiros, pá, claro que é um grande calhau, pronto. Ok, então deixa-me já dizer que aquilo que tu achas, eu acho exatamente o contrário. Portanto, eu acho que o filme é mau, é um filme que vive dos outros, que é uma coisa que nos 3 primeiros não acontece. O Shia LaBeouf é capaz de ser das melhores coisas que estão no filme. O John Hurt está completamente perdido naquele filme. O Ray Winston, epá, é a pior personagem que existe na história do cinema. Que eu, repara, quando... não disse que o John Hurt estava bem, só disse que tinha John Hurt. Não, sim, o John Hurt bem, é fantástico, só que, quer dizer, o que é que ele faz? Ele, pá, faz não, tipo de merdas. Ele... Não interessa. Ah, é só o efeito John Hurt. E sim, o oposto no Shia LaBeouf, que é o gajo que eu mais detesto no cinema. Ok, pronto, está bem. Tipo, podia ser ganda papel, mas eu ia dizer que não, estás a ver? Ah, é ok, tipo ok. Ok, está bem. Tudo bem. Depois, há aqui um crossover, portanto, tal como houve com o James Bond, com o Sean Connery, há aqui um crossover com o Senhor dos Anéis, em que entra a Cate Blanchett. E ela está horrível também. Uma atriz do caraças como a Cate Blanchett consegue fazer um mau papel. Mas é assim, agora só para dizer, nem sempre, e fica só aqui uma ideia, nem sempre a culpa de haver atores que estejam mal é só de quem faz os filmes. Às vezes os atores também se estão a cagar. Dica, fica a dica. Pronto. Portanto, aqui se a Cate Blanchett também se estava a cagar para o filme... podia ser da parte dela. Não estou a dizer que ela estivesse entusiasmada, tipo, malta, vou entrar no próximo Indiana Jones que vai ser uma merda, mas o facto dela estar mal, é tipo estar a dizer que o Jonas falhou golos, a culpa é do Mister, portanto é um bocado a mesma merda. Sim, mas achas que a Cate Blanchett fez de propósito? Estavas a cagar? Não, acho é que quando os atores não estão... Para já, aqui eu acho que o problema do filme, obviamente, é o argumento todo que é fraco. Já lá vamos, já lá vamos. Os atores têm falas fracas e, por consequente, os personagens deles, neste, ainda são mais de papel, obviamente. Tirando o Indiana Jones, que é um personagem que está feito, né? Todos os outros personagens novos, nomeadamente, basicamente, todos os que dissemos agora, são personagens novos e são estereótipos reles nos três primeiros. São estereótipos bons, aqui são bué da reles. Epá, e obviamente que é assim, depois não é se calhar tão motivante para um ator quando tu tens de fazer um trabalho e estás a ver à tua volta o que é que aquilo está a acontecer, né? Ou seja, o que quer dizer é, chega a um ponto que por mais bom ator que tu sejas, o facto do teu personagem ser uma merda vai ser difícil tu representá-lo muito bem. Sim. No entanto, a juntar a isto, depois tu obviamente podes-te começar a desinteressar do trabalho em si, epá, e obviamente que uma coisa leva à outra. Ou seja, não estou a dizer que nem a Cate Blanchett, nem o John Hurt, nem quem quer que seja, estava lá, tipo, contrariados a fazerem pé firme e a fazer merda de propósito, até podiam estar a ganhar bué da bem. Como se calhar também não houve, obviamente, um trabalho de direção de atores, de realização, de produção, de chamada de atenção, de tipo, olha, esta cena está uma merda, vamos repetir. Se calhar também não houve, porque eles sabiam que isto chama-se Indiana Jones, o pessoal vai ver. E foi. Exato. E deu dinheiro como ao caralho. Portanto, claro que depois o final é um mau blockbuster, pronto. Comparando com os outros, é mau. Agora, o que eu quero dizer é, eu só não acho é que, como vocês estavam a vender o filme como sendo mesmo horrível, eu consigo dizer muitos blockbusters que foram piores. Ou seja, eu lembro de ver o filme no cinema e foi do tipo, está a giro, um filme do Indiana Jones, deu para comer pipocas, ok, bora a bazar. Pronto, foi mais ou menos isto. Pronto, não saí de lá, tipo, agregar, pronto. Sim, okay. Mas também diga-se passagem, eu também não fui com a expectativa de veio o Indiana Jones, vai ser tão bom como os primeiros. Eu já estava do tipo, é pá, isto era mesmo a filme para render peixe, estás a ver? E como fui com essa mentalidade, foi um bocado isso. Foi, é pá, isto foi para render peixe, não foi mais valia não ter existido, é pá, no entanto... Há coisas mesmo muito piores deste estilo, é só isto, pronto. Pronto, mas há... Eu por norma não gosto de nivelar por aí do... Mas há muito piores, porque acho que cada filme deve conseguir suster-se a si mesmo. E ainda assim acho que o Crystal Skull é um filme fraco. Agora, vou dar aqui um bocadinho a volta. O filme começa bastante bem. Portanto, tens toda a atmosfera do Indiana Jones, embora, pronto, o gajo está mais velho e está com um ar um bocado confuso e perdido, mas pronto, ok, um gajo papa isso. Tens toda aquela cena inicial da corrida com os adolescentes, dos russos com os adolescentes, depois os russos param na base, matam aquela malta toda, começa aquela merda toda, tens logo uma cena intensa aí, e o filme começa, portanto, depois dessa cena inicial. Tens o despedimento dele, tens a introdução do Matt. Eu entretanto queria voltar um bocadinho atrás, que acho que há um visual fantástico, que é depois da explosão da bomba atómica, né, do teste da bomba atómica, e agora sim vamos ao frigorífico, em que, pronto, o Indiana Jones enfia-se dentro do frigorífico para sobreviver à explosão atómica. Mas pronto, a cena que eu queria falar mesmo a sério era muito, é um visual muito fixe do Indiana Jones de levantar-se e estar o cogumelo da bomba atómica. Acho que é estou a falar a sério, cara. Acho que é um visual muito fixe. Bom, estás aí a dizer mal, até curtiste algumas cenas, até curtiste. Deixa-me falar, eu digo ainda outras cenas que curti. Nomeadamente... Então pronto, estás armado em hater, no final do dia até gostas do filme. Calma, não sou, não. Gosto bastante daquela sequência da perseguição na moto, em que vai o Matt e o Indiana na moto, e aquilo que está imediatamente antes, portanto toda a cena de porrada no bar. E a partir daí é que a coisa começa a descambar totalmente, porque aquilo torna-se um jogo, um videogame, e é aí que fica horrível, quando tens um veículo russo que corta árvores a eito e não sei o quê, dispara lasers e caralho e não sei o quê. Pronto, aí perde-se toda a essência de Indiana Jones, e a partir daí o filme vai sempre descer. Mas lá está, o que eu estava a dizer é um problema de história. é o principal problema aqui, é a história ser pouco sustentada, né? Como estás a dizer, vai perdendo o interesse, e depois, a partir do momento em que a história perde-se, e deixa de haver aquele sentimento de ânsia da missão, como tu tens no terceiro, de epá, quero descobrir se eles conseguem, não sei o quê, ou até deixa lá ver se ele encontra o pai. Tens esses momentos cujo espectador fica preso precisamente porque há missões durante o filme que os personagens vão tendo. Este não tem, e depois como isso dá logo para cair, e portanto depois vai tudo abaixo, porque lá está, os personagens depois são fracos, são o estereótipo estranho, enfim, lá está, é o que eu digo, é o mais fraco dos quatro, mas eu, lá está, é melhor que o Beach Bum, pronto, era isso que eu queria chegar, era o que eu queria chegar. Ah, tá bom. Não é um blockbuster. Eu quero chegar aqui, eu quero ir um bocadinho mais longe. Eu prefiro ver o Crystal Skull do que se me serrasse os tomates. Sem dúvida. Este filme. Só para perguntar em termos de paradigma do vosso critério do qual odeio o filme, que é este Indiana Jones ou o Thor 2? Eu não vi o Thor 2, portanto. Pronto. Epá, nada é tão mau como o Thor 2. Pronto, o Thor 3, quase de certeza. Não, eu. E gostas mais, eu adoro, gostas o Thor mais 3. Do Thor 3 ou deste? Hã? O João, João. Sim. Thor 3 ou este? Ah, este, porra. Ah, pronto. Porque ainda assim, olha lá, ainda assim é Indiana Jones, não é? Pronto, ok. Eu só estou a dizer que, enquanto Indiana Jones é uma grande desilusão. Pronto, era aí que queria chegar. É que o Diogo começou a ouvir o Uma Ganda Merda. Este filme. Mas eu ainda não consegui dizer nada. Mas continuem, por favor. Eu estou mesmo só a concluir. Gonçalo, eu estou a dizer que é um filme fraco. Eu não estou a dizer que é uma merda como o Thor 3. Mas eu também disse que eu comecei precisamente dizendo que é o mais fraco de todos, de longe e facilmente. É um blockbuster bastante fraco, bastante medíocre, mas que lá está, queria perceber é comparando com estes filmes que falei, de outros blockbusters que ambos não nutrimos muito amor, queria perceber o quão mau estava na lista, mas lá está, estou a ver que estamos no mesmo ponto de não, lá está, é melhor que o Thor 3, pronto, era só isso que eu queria, era ter alguém do meu lado. Obrigado, João. Nada, não. Este foi uma aberração. E para começar pelo início, eu vou dizer que há pouca coisa que eu tenha gostado neste filme, e eu acho que a coisa que eu mais gostei neste filme, se calhar, foi os créditos finais. Não, isso foi ótimo, sim, mas eu acho que a parte inicial do filme, sim, parece que o filme vai ser bom. Pá, e depois o gajo engana-me completamente. Isto para começar, se há coisa que eu quando olho para este filme, a primeira palavra que me vem à cabeça é desnecessário. Eu não precisava de mais um Indiana Jones de todo. Lá está. Também não precisavas do Thor 3 e gostas. Pronto, deixa-me acabar que eu fui à casa de banho enquanto estavas a falar, mas ao menos estava calado, lá está. O Thor 3, anos luz melhor filme que este, mas pronto, não obstante. Deixa-me dizer, este filme é desnecessário, porque para já eles não, e vê-se perfeitamente durante o filme todo que eles não têm nada para contar, zero, têm história nenhuma para contar. Depois, se há coisa que eu esperava, que eu não esperava aliás, de um filme de Indiana Jones, é Aliens, porque estamos a falar de um professor de arqueologia que encontra artefactos e que anda à procura de coisas, e neste filme ele descobre Aliens. Eu acho que isso é do mais descontextualizado, escrito provavelmente por alguém que não deve ter visto nenhum Indiana Jones. E o vejo Lucas. Aqui que se chama George Lucas, está bem? O que, pronto, não sei, o gajo é aquele 2008, é a fase prequelas. É a fase que o gajo. Não, já é bem depois. Só é depois das prequelas, sim. Sim, mas foi bem depois dele ter batido com a cabeça. Ele bateu com a cabeça bem em 97. Exato. Espera aí, exato. O Titanic é de 98. Portanto, ele bateu com os cornos aí nessa altura e achou que queria fazer dinheiro mesmo. Não, e conseguiu, porque este filme, ouve lá, este filme fez imenso dinheiro, uma coisa extraordinária. Ah, bem, as prequelas também, não é? Sim, sim. Pá, é algo que parece, acho que é mesmo, eu não sei se não é o mesmo filme mais da saga, não, eu acho que foi o filme que fez mais dinheiro. Pá, depois, as personagens, man, o Indiana Jones, o Harrison Ford já está na fase, há muito tempo, nesta altura, de não quer saber. Tipo, é tipo Bruce Willis, ele já entra nos filmes, mas ele não está a representar. Eles, tipo, começam a filmar e dizem-lhe para ele dizer isto. O Harrison Ford já está nessa fase. O Shia LaBeouf, pá, também não gosto. Depois eles cometem aquela preciosidade de ir buscar a Karen Allen, porque nós não... porque ela já era espetacular no primeiro, percebes? Então eles resolveram ir buscá-la para este. O Ray Winston é... aquela personagem é magia pura. Porque parece que foi escrita por 30 pessoas e ninguém percebeu o que é que queriam fazer com ele. É tipo, não, ele é amigo do Indy. Não, não, o gajo é um agente duplo. Não, não, ele afinal está a trabalhar, mas é com outros. Não, ele agora é... não percebi esta personagem. E então está o filme todo... todas ao mesmo tempo. Vamos fazer tudo, exatamente. E não vamos definir nada. Jonesy. Infelizmente, o Ray Winston é um ótimo ator. Mas pronto. Depois, o Shia LaBeouf tem uma sequência que é pá... eu, para mim aquilo é mesmo cómico de mal. Isso não aconteceu, isso não aconteceu. Essa sequência, que é o gajo a fazer Lianas. Tarzan. Sim, o gajo a fazer Tarzan. Pá, não aconteceu. E tu estás a ver aquilo e estás, man, isto não é Indiana Jones. E a questão é, porquê que houve um comitê que decidiu que o Spielberg devia realizar um quarto filme do Indiana Jones alguns 30 anos depois? E quem é que pediu? Quem é que disse? Epá, o que estava mesmo a faltar é. Estava a precisar de pagar contas. É pá, pois, se calhar. Vá lá que não é sobre os nazis, agora é os russos, porque estamos em 57. Mas isso são dos pontos positivos do filme. Sim, sim, muda, lá está, tentou mudar o jogo. Mas depois. E a questão dos aliens também não me choca de todo. Ai, não gosto, odeio não, isso. Não, eu acho que foi mal feito. Porque aparentemente tens ali dois tipos de alien, não é? tens os de Roswell e depois tens os Incas, ou os Maias, ou não me lembro. Portanto, isso é que é uma confusão e uma salgalhada horrível. Para lá está, mas... tu não percebes nada desta história. Tu chegas ao fim do filme e tu estás... Não, é a cena, o que é que aconteceu? Não sabes, nem queres saber. Não te interessa o suficiente para que queiras saber. De lá está. E, repara, isto é 2008, já o CGI estava completamente instalado em Hollywood, era usado para tudo e mais alguma coisa, e mesmo assim há sequências neste filme que estão do mais datado possível em termos de efeitos especiais, em que tu ficas, como é que isto é possível? Este filme tem 12 anos. Como é que este filme está tão envelhecido em termos de efeitos especiais? Epá, eu acho que nada funcionou neste filme. A única coisa que eu gostei foi mesmo o início. De resto não consigo papar este filme de maneira nenhuma, e eu acho que o Spielberg não havia necessidade de fazer isto. Acho que é deixar morrer o franchise, porque aquilo enquanto trilogia era tipo masterpiece, era mas, história. Mas, se tu fores a ver o Spielberg, ele próprio está-se a cagar, ele não queria fazer isto. Que é o primeiro. Há uma entrevista com ele em que ele diz, sim, pá, o Indiana Jones foi excelente, mas já acabou. E depois alguém quis fazer este. E não vamos dizer o nome, né? Não vamos dizer o nome de quem é que queria fazer o isto. O Jorge. Ao que parece, o Spielberg foi basicamente coagido a fazer o filme. Sim. Pelo próprio George Lucas. O Spielberg não tinha interesse nisto. E com toda também, a justiça. Mas também tenho que dizer uma coisa. Nessa altura... o Spielberg estava a ser consultor em filmes como os Transformers. Portanto, essa fase do Spielberg é creepy. E então? Não são bons, queres ver? Não são bons. Tipo que Transformers é mau agora também. Alta película mesmo, Michael Bay, Bahia do Mike. Miguel Bahia. Já viste? Isso é que é realizador de cinema mesmo. Para lá, tipo, ganda ficção científica, não? Aquele é que é ganda filme. Diogo, só para ver o teu nível de ódio, Thor 2 ou este filme? Não, lá, honestamente, este filme é melhor que o Thor 2. Há pouca coisa pior que o Thor 2, é como o André diz. Sim. Pronto, eu queria perceber. É que o André não respondeu. O André disse: eu respondi. Eu respondi. Disseste o quê? Eu disse: isto é melhor que o Thor 2. Ah, está-se bem. No entanto, é inferior ao Thor 3. Isso aí é garantido. Sim, claro. Sim. Mas o Thor 3 está... é Parasitas e Thor 3. Toda a gente sabe. Bom, e ao que parece, agora vou dar uma boa notícia ao Gonçalo, que o Gonçalo gosta muito destas coisas. Vai haver Thor... Não, não. Vai haver Indiana Jones 5. Porra, eu disse isso no início do episódio, meu. Então, pronto, mas, não, mas agora é mesmo certinho. Ah, o filme... Mas não é do Spielberg, não é o Spielberg a realizar. Não, acho que vai ser outro realizador, sim. Mas há aqui uma notícia engraçada. Olha, pode ser que seja bom por isso, então. O filme foi... A rodagem do filme passou para julho por causa do Covid. Portanto, obrigado, sim. Covid. Sempre fez alguma coisa de fixe. Olha, agora ai do filme ser bom e que tu gostes. Vais engolir o que disseste. Se for bom, aliás, vais ao cinema comigo, vamos de mão dada e vamos. Está-se bem, está-se bem. E vais beber da minha Coca-Cola. Coca-Cola com Covid. Bom, então está feito, não é? Está bom? Isto? Acho que sim. Está, acho que sim. Recomendamos verem todos, excepto o quarto, a não ser que estejam mesmo muito aborrecidos, não estejam internet em casa e cujo único filme dá no TV Cine é esse. Exato. Yeah. Gonçalo, eu ia te pedir para terminares o episódio cantando a música do Indiana Jones, é possível? Pode sim. Até para a semana. Lindo. Até para a semana. É para a semana.